não sabe é bom que fique sabendo que um galo velho é que dá caldo gostoso. Nosso namoro está ficando complicado. Sei que seus pais não querem ver nossa aliança. Ainda fala que sou velho fracassado e já dobrei o cabo da esperança. Mas a garota está comigo e não abre. Fala em voz alta, meu coroa é gostoso. Um galo velho com um pouco de pressão. Bebe depressa e o caldo fica saboroso. Mas a garota está comigo e não abre. Fala em voz alta, meu coroa é carinhoso. Um galo velho com um pouco de pressão. Bebe depressa e o caldo fica saboroso. Nosso namoro está ficando complicado. Sei que seus pais não querem ver nossa aliança. Ainda fala que sou velho fracassado e já dobrei o cabo da esperança. Mas a garota está comigo e não abre. Fala em voz alta, meu coroa é gostoso. Um galo velho com um pouco de pressão. Bebe depressa e o caldo fica saboroso. Mas a garota está comigo e não abre. Fala em voz alta, meu coroa é carinhoso. Um galo velho com um pouco de pressão. Bebe depressa e o caldo fica saboroso. Um galo velho com um pouco de pressão.